Comodoro, Gol 1271 está com 125 POB, autonomia de 3 e 12, alterna Salvador, transportagem. Uno 271 no táxi em frente, última direita, Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 0 no 3. Afirmativo, vai reportar no ponto de espera da 10 pronto, com ajuste de Dítria, com 1271. Espera aqui no Gol 1271, está pronto. Decola da 10, vento 120 com 7, Gol 1271. 1271, ali decola da 10. No 271, decola 45, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Controle, Gol 1271. Gol 1271, contato radar na decolagem, super NP de voo 330, saída PUCA. Para 330, saída PUCA, 1271. Jota 3601. 3601, bom dia, pronto para a Copa em São Paulo, com oi? Autorizado pulando para São Paulo, Congonhas, em vez de voo 360, via Pejuru no meio. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5055 é o código, 5055 e o controle é em 1935. Gente, autorizado Congonhas, nível 360, via Pejuru no meio, saída da El, Leda, Bridge. Controle é o 99935, suja ponto de voo, 5055. Juliette November. Prossiga. Bom dia, Juliette Juliette November, solicitando autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, na posição 05. Whisky Juliette November, autorizado o início do reboque, chama para ingresso no Pátio Principal. Chamará para ingressar no Pátio Principal, Whisky Juliette November, graças. Rota 3601 no pushback, sanamento 1-0. Autorizado, chama em estágio. Autorizado, chama 09. Seja. Salvador 3601, no plano para o táxi com 69 a bordo, alternando o galeão com 4 horas e 10. via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Verstappen, Pátio, Índia e Alfa, na 360. Juliette November está autorizado até o portão 5. Juliette November é autorizado até o 5. Prato. Bom dia, Azul Alfa e Antônio Uniforme. Prossiga. Uniforme, respondendo o Flash 3. Solicito autorização para cheque de reatores em idle, marcha lenta. Máximo 5 minutos. Espero já estar ciente. Ciente, Alfa e Antônio Uniforme, informe no corte. Informaria. Salvador, 3601, posso fazer flash. 3601, na linda cola cabeceira 10, vento 90 graus 59. Na linda cola 10, 3601.